Do Cubo, o programa semanal da Rádio AS, todas as segundas-feiras, entre as 22 e as 24 horas. Como foi anunciado, o programa de hoje vai fazer um destaque ao Festival Paredes Cora, que se irá realizar no próximo dia 13 a 17 de agosto, na Praia do Toboão, nas margens do Rio Cora. Este festival será o 20º Festival de Paredes Cora e terá nomes como The Knife, Justice, Bell & Sebastian, Echo & Abandonment, Hot Chip, Alabama Shakes, Caléxico, entre muitos outros. Começamos a nossa emissão com o Moonex, que vai atuar no primeiro dia, dia 13, festa da recepção ao campista. Estamos a ouvir o tema Moonex. We'll be right back. Nexo, no primeiro dia do festival, dia 13 de agosto. Vamos ter também Tape Chunk, Sensible Sockers, uma banda que já rodou aqui bastante pelo Cubo, o Bisonte e ainda Filthy Pigs. Passagem agora para Alabama Shakes, que vai tocar no dia 14 no palco Vodafone FM. Vamos ouvir dois temas do álbum Boys and Girls. O primeiro chama-se Be Mine e o segundo Hold On. Oh, to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. Depois de Alabama Shakes, um dos pesos pesados para o dia 14, segundo dia do Festival para Descora, apresentamos agora Bombino, que é um tuareg natural da República do Níger. Vem apresentar um novo disco sob produção do Dan Auschbach dos Black Keys. O estilo de música que ele apresenta tem muitas influências blues. Fiquem com o tema Tar Ani. Para além de Bombino, que estamos a ouvir, e Alabama Shake, são destaques aqui no Cubo para o dia 14 do Festival Paredes de Coura. Neste dia, também no palco Vodafone FM, vão passar os Headbirds, a Now Mortal Orquestra e ainda a Disco Texas Band. De seguida vamos passar já para o dia 15 do festival, o terceiro dia já com o palco principal a rodar bandas. Vamos começar com The Knife, um dos pesos pesados para este dia. Dose dupla para The Knife, concerto de sonoridades eletrónicas a não perder no dia 15 em Paredes de Coura, pela meia-noite e 20 no palco Vodafone. Vamos ouvir dois temas, um já ouvimos, intitulado Heartbeats, do álbum Deep Cuts de 2004, já bastante antigo. Seguimos com Like a Pen, um álbum mais recente, Silent Shoot, de 2007. E os The Knife, em princípio, irão apresentar a maior parte dos temas do último álbum, que saiu em 2013, Shaking the Habitual, e que fará parte, grande parte dos temas farão parte do concerto em Paredes Escuras no dia 15. passagem agora para Hot Chip, banda que vai estar também no dia 15 no Festival Paredes de Coura. Vão tocar às 22h50 no palco Vodafone. Estamos a ouvir o tema Over and Over do álbum The Warning, e a seguir vamos ouvir o tema Night and Day, que faz parte do novo álbum In Your Heads, que possivelmente vão, em que os Hot Chip vão tocar a maior parte das músicas no próximo, neste concerto. Simple. The joy of repetition. Slum Funk right there. Night and Day from Hot Chip, brand new music in the hottest record department as well as it should be. Now, we've had two very different sides to the record. Passagem agora para Little Boots, que faz parte da linhagem britânica, de onde também saíram Florence and the Machine, La Rue ou Lady Walk. A pop de Little Boots leva-o aos anos 90 e o disco dos 70. Vamos ouvir o tema Remedy. Informamos também que a Little Boots vai tocar no dia 15, no Festival Paredes de Coura, pelas 21h40, no palco Vodafone FM. Só de eletrónica se ouve no dia 15 do Festival Paredes de Coura. Passamos agora para Toy, que tem mais sonoridades influenciadas pelo rock e vão tocar pelas 20h25 no palco Vodafone FM. O tema chama-se Lose My Way. We'll be right back. ouvimos Bad Feeling de Veronica Falls, que vai tocar no palco Vodafone FM às 19h15 do dia 15 de agosto. Seguimos com The Vaccines, o tema If You Wanna, e esta banda vai ser uma das grandes surpresas do Festival Paredes de Coura. Eu, pelo menos, vai ser uma das que eu vou prestar mais atenção. Vão tocar pelas 21h20 no palco Vodafone. O dia 15 do Festival Paredes de Coura, temos ainda no palco o Vodafone FM, pelas 8 horas, Little Speak, depois mais tarde, 19h55, Jaguar Ma, e a terminar a noite, 3h10 da manhã, do Tobias. Destacamos ainda Everything Everything, que tocarão pelas 18h40 no palco Vodafone, e John Tablet, pelas 2 da manhã. Agora já estamos a ouvir Echo and the Bunnymen, o tema Killing Moon, que serão os pesos pesados para o dia 16 do Festival Paredes de Coura. Fiquem aí para a segunda hora, iremos apresentar mais umas músicas para o festival. Iniciamos assim a segunda hora, passamos então para o dia 16 de agosto, terceiro dia do Festival Paredes de Coura. Iniciamos com o post-punk dos anos 80, o Jekyll and the Benny Man, com o tema Going Up. Esta banda irá tocar pelas 23h05 no palco Vodafone e será uma das cabeças cantadas para este dia. Squawker, taking her to say. Passagem agora para The Horrors, que se estrearam em Paredes de Escona em 2009 como uma banda desconhecida, aparecem agora já como uma banda com créditos firmados. Os jovens vão tocar pelas 21h35 no palco no Vodafone. Vamos ouvir o tema Jack the Ripper e o tema Canteen Fives. Oh, passagem agora para Glockenwise, que são os Black Lips portugueses, mais propriamente de Barcelos. Vamos ouvir o tema Time to Go, e os Glockenwise vão tocar no dia 16, pelas 8h50, no palco Vodafone. Mudança de ritmos aqui no clube, agora vamos para o pop eletrónico dos Cold Cave, que atuam pelas 21h55 no palco Vodafone FM. O tema chama-se Confetti. racing through the gears, lighting up our cigarettes and counting out the change in our pockets. Tell me, love, will we ever know ourselves? Mais um concerto a não perder, trata-se de Citizens, vão tocar pelas 19h15 no dia 16 de agosto no palco Vodafone FM, no Festival Preto Escoura. Ouvimos o tema True Romance, agora já estamos a ouvir do Reptil. Estes temas fazem parte do novo álbum de 2012, intitulado Air We Are. Everybody wants it. passagem agora para DeLorean com o tema Real Love. Os DeLorean são um quarteto espanhol que trazem música tropical. Vão tocar às 2 da manhã no palco Vodafone FM. Para fecho do dia 16 e terceiro dia do Festival Parede Escura, apresentamos Sim Mobile Disco com o tema Sleep and Deprivation, que são repetentes em Parede Escura. Para além de Sim Mobile Disco, neste dia tocam ainda Ice Age pelas 20h35 no palco Vodafone FM, Noise Airing, os portugueses, 18h Vodafone FM, Will Soul, também às 3h10 no palco Vodafone FM, e os Peace, 25 no palco Vodafone. passagem para o dia 17 e último dia do festival, com o duo francês de Electron, Justiça, que vão tocar com um DJ set e encerrar o palco Vodafone. Ouvimos o tema Waters of Nazaré e agora passamos para Stress. Passagem agora para ambientes pop com os Belle et Sebastian, coletivo francês que regressa a Portugal. O tema chama-se Suicide Girl e eles vão tocar às 22h10 no palco Vodafone no dia 17 e último dia do festival Paredes de Cora. I've known her for a long time. to say that I'm a fan, but I always thought that I would be her man. My friend, she wants to be the girl's suicide. She wants an out, but for her radical side. I know that she is special, I can see what she has got. But what I have loved and got, it close she'll take, and to the world expose, she gives it all away. Estamos a ouvir a Calexico, que depois de tocarem em festivais em Portugal, mais propriamente quase sempre a sul, voltam-se agora para o norte, mais propriamente para Preto Escura. O tema chama-se Epic e eles vão tocar às 20h40 no palco Vodafone no dia 17 e o último do festival. Yeah. terminamos assim o destaque ao Festival Paredes de Coura com Palma Violets, banda britânica de rock de garagem. Para além dos Palma Violets, que vão tocar às 19h30 no palco Vodafone, neste dia 17 e último dia vamos ter ainda Black Bombayne, a banda mais pesada do festival portuguesa. Vamos ter Paper Cuts às 18h no palco Vodafone FM, depois seguidos do DuckTales, 19h10, à Sinfia, 2h no palco Vodafone FM, e para terminar temos XX Gibson às 3h10, também no mesmo palco. Aproveitamos ainda para informar que no próximo sábado, dia 10 de agosto, vamos fazer mais um Cubo Club. Desta vez será no bar Olá Ria, na companhia dos Los Luchos, portanto, podendo é aparecer. Terminamos assim então a edição do programa de hoje do Cubo, dedicado por inteiro ao Festival Paredes de Coura. Para a próxima semana voltamos no mesmo horário na Rádio Ash. Fiquem bem. There's something inside you. same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you. They're talking about you. But you're still the same. Siamo soli nel mezzo del mondo, qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli, quello che conta che tu sei con me, adesso che il fumo cancella. Il grigio ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà. No, non parlare più. Guarda la strada e va. Io sono qui con te. Tu sei con me. Qualcosa di noi resterà.